Vai cruzar o 60 para o 50, né? 728. 6728, desce para 2000, ajuste no 0 no 0, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. Quente no 0 no 0, vando Duna para 2000, 6728. Para o táxi do 131-97, 182 a bordo, 24 horas, 90 minutos. Tá, 3197 prossegue via Pátio Índia, no ponto de espera 11895. Ajuste no 0 no 0. Confirme 4 horas, Campinas, 1197. É 182. Pátio Índia, autorizado para chamar ponto de espera. Prossegue. Papapá, Charles Serra Tango, aciona a identificação, desce para 4 mil pés, quem negar 1 no 0 no 0, direto Bonf, para a chegada Bonf. Papá Romeu, Eco, Mike, Oscar, controle. É com uma quiosca, não tem o tráfego informado nesse setor, tem a frequência livre para coordenação. Salvador, tá 3197, ponto, espera pronto. 3197, condições gerais de cola separada? Avenida cola separada, 3197. Avenida cola separada, pistão no 0, tá 3197, vento 120 graus, meia dúzia de nós, ajuste no 0 ou no 0. 3197, avenida cola separada, 3197. Localizadores, 6728. Web 6728, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, grato ao volante. Torre Salvador, muito boa noite, Web 6728, NLS da ONAZERO. Boa noite, objeto 6728, tráfego avistado, ajuste no 0 no 0, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Um Airbus está iniciando a corrida pista no 0, aproximadamente mais 10 segundos. Sente, o 6728 aguardado. Web 6728, check-in. Baixar, travado. Objeto 6728, pouso autorizado na pista 1-0, vento de 1-2-0 graus com meia dúzia de nós. Sim, juiz, pouso na 10, 6728. Tango. 9-7, decolado aos 1-8, chame agora o controle em 1-2-0-8, bom voo. 2-0-8. Controle Salvador, TAN 3197, boa noite. TAN 3197, contato radar, sobe mantenha 360, saída da Euleda Bridge. Euleda Bridge, 360. TAN 3164, aciona a identificação, desce para o 050, chegada Mari. Objeto 6728, no solo 20, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9. 1219, libera a próxima direita, 6728. Webjet 6728. 6728, prossegue Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette para o portão 4. Charlie Sierra Tango, informe a proa do desvio. 200. Ciente, Charlie Sierra Tango, livre de desvio. Tango 200. Prossiga. Está livre, 3164. Charlie Sarratão, pode voar dona sua? Livre, Charlie Sarratão. Mango. Charlie Sierra Tango, desce para 2000 pés, que é negão, no 010. 102.000 pés, ô Charlie Sierra Tango. Controle Salvador, OTAN 3197. Prossiga. Após a posição Leda, vai manter a proa ainda por mais 40 milhas aproximadamente para evitar formações. Gente, está 3197, chama agora o Centro Recife 1251, alterna 1-3325 e bom voo. 1251-2325. Sou Charlie Sierra Tango, poderia abreviar, nós temos um CB bem na proa. Sim. Charlie Sierra Tango, nós estamos a 10 milhas de Dona e pela massificação radar em Dona tem uma formação pesada. Poderia pular a externa da presente? Charlie Sierra Tango, Charlie Serra Tango está em condições visuais? Ah, negativo ainda, senhorita. Charlie Serra Tango, voa Simbra. Ah, voando Simbra. Então 3164, reduza para 2009. Vai reduzir, passa as linhas na palavra do colega aí, você pode seguir também na proa de Simbra, exatamente, confere aqui o CB na direção em cima de Tridona, a gente pode reduzir e voar na proa de Simbra. 3164, está autorizado, desce para 3 mil pés, que negão no 0 no 0. Desce 3 mil, não pode ser, reduzindo até 3164. 2 mil visual agora, o Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango está avistando a pista? Ainda não, senhor. Charlie Serra Tango, desce para 1.700 pés. 1.700, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, informe intenções, está voando Simbra ou está voando VOR? Ah, retornando a proa de Simbra, senhorita, retornando agora. Totalmente visual parada. Charlie Serra Tango, informe a vista da cabeceira 10. Tango. Charlie Serra Tango, pode interceptar o sinal da presente? Charlie Serra Tango está autorizado. Tango, obrigado, senhor. Charlie Serra Tango reporta avistando a pista 1 no 0. Ah, 1 no 0 na avistando. Charlie Serra Tango chama a torre 11895. 11895, obrigado. Salvador, papapá, Charlie Serra Tango. Charlie Serra Tango, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 010. Confirme, senhor, intenções de pouso pista 10 ou 17? 17, autorizado, senhor. 17, ciente, autorizado da presente. Chame na base para final pista 17 com o cheque de trem, o Charlie Serra Tango. Tango, obrigado. No 64, desse mantenha 2 mil pés, QNH no 0 no 0, reporta estabilizado no LS, que se reta a pista no 0. QNH agora estabilizado, descendo para 2 mil pés, o TAN 3064. Charlie Serra Tango tem pouso autorizado, pista no 7, vento no 40 graus, 059, ajuste no 0, 1 no 0, Charlie Serra Tango. Tente, Charlie Serra Tango. TAN-3662, acione identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 050, QNH 1 na 0 no 0. 0 no 0, descendo para o 0. Papa Charlie Sierra Tango no Solos 3-1, confirme parte que se destina, senhor. Do pátio 5, livre táxi à direita, estacionar para conhecer livre Charlie Sierra Tango. Bom descanso. O receptor pode seguir o LED, né? O Trator 4. Confirme. Autorizado, 3662. Autorizado, está, 3662. Tá 3164, confirme visual com a pista? Ainda não, tá estabilizando no ILS, tá 3164. Ciente, reporta visual. Não é. Na 3164, completa a aproximação, torre no 895. Gente, eu estou com 1200, 3164. 3164 é a torre de Salvador? A noite está estabilizado, capa de 3164. 3164, tráfego avistado, ajuste no 00, check-train. Vai, travado, 3164. 3164, tem pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus com 03 nós. Gente, livre pouso 3164. 3662, desça para 3.000 pés, que na Jauna 090, desconsidere a restrição de altitude na posição ITAP. 3.000 na 090, da 3662. Zona 64 no solo aos 36, libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, décimo 9. Zona 9, boa. 070, boa noite, SL Identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantenha o nível 050, QNH 1090. Salvador, boa noite, 3164, levanta, Canadá. 3164, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, 10. Go 1613, Red Cup. Red Cup, Go 1613. Creative Brasília, fly level 360, via Apple Zulu 17. After the clock, runway 10, right turn. Abo departure, LF transition. Salvador departure 120.8 and SCOG 5565. Readback's correct, you call me start up and push. Over, go 2000 pés, QNH 1090, reporta estabilizado na LS que se reida pista na 0. Descendo para 2000, no 0, no 0, reportará estabilizado em 3662. Demarei, 3502 to Frankfurt. Perfect, Conor 079, can we expect the OT departure? Negative, the departure will be Puka, Papa, Uniform, Charlie Alpha, in transition Zipa, Zulu, India, Tango, Alpha, Romeo. Correction. Zulu India, Papa, Alpha Romeo. 0070. Gente, prossiga para a rotatória. Reporte rotatório visual com campo. O Eco Mike Oscar. Confirme transponder acionado. Gente, acione 2122. O Eco Mike Oscar. Firme. Recebo 2000 agora, 800 pés. Próximo à Praia do Forte. Apenas para correção, é com a Mike Oscar, acione 0122.